Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar hoje a leitura do nosso livro, Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual teu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura utilizada pela BV Books. Hoje estaremos continuando a nossa segunda parte do capítulo 2, Verdade sobre a Verdade. E o tema hoje é verdade subjetiva e objetiva. Em alguns momentos, você vai ouvir algumas pessoas referindo-se à verdade tanto como subjetiva quanto objetiva. Uma outra maneira de referir-se à verdade é dizendo que ela é relativa ou absoluta. A percepção comum nos dias de hoje é que a verdade objetiva e absoluta é considerada ilimitada. É considerada limitada, restrita e até mesmo sem imaginação. Há também uma percepção de que as pessoas intolerantes acreditam em uma verdade absoluta, enquanto as pessoas tolerantes e livres de julgamento creem na verdade subjetiva ou relativa. Uma outra forma de vermos isto é dizer que a verdade absoluta é a verdade independentemente das circunstâncias, enquanto a verdade relativa é a verdadeira para você, mas não para mim. O interessante é que as pessoas tendem a pensar na verdade de forma subjetiva quando o assunto é religião ou moralidade, mas não quando se trata da ciência ou matemática. Você não ouvirá alguém dizer: essa é a sua verdade, mas eu tenho uma verdade diferente, quando falam de 2 mais 2. Mas quando se trata da verdade a respeito de Deus, é comum escutar as pessoas dizendo: isso é ótimo para você, mas eu tenho uma opinião diferente. Antes de abordarmos a verdade objetiva, queremos compartilhar alguns pensamentos a respeito da verdade subjetiva do professor de filosofia do Boston College, Dr. Peter Kreeft. Ele nos lembra que a verdade é essencialmente dizer as coisas como elas são. No entanto, isso não significa que todos interpretam a verdade da mesma forma. Todos nós temos a tendência de enxergar a verdade através da perspectiva das nossas experiências e preferências, a tal ponto que ela acaba se tornando subjetiva. Uma vez que essa visão subjetiva é tão comum em nossa cultura, precisamos mostrá-lo em resumo de 5 teorias alternativas articuladas pelo Dr. Kreeft. Verdade é o que funciona. A ideia aqui é que a verdade é aquilo que você acha que funciona ou aquilo que funciona para você. Em outras palavras, é tudo o que é prático. O problema dessa teoria é que a verdade nem sempre é algo prático. Por exemplo, é verdade que todos nós morreremos, mas a morte pode não ser um assunto tão simples para você ou parecer muito prática. Da mesma forma, o que é prático nem sempre é verdadeiro. Fingir-se de doente para não ir trabalhar pode ser bastante prático, mas não é verdadeiro. Verdade é o que podemos sentir. Essa teoria repousa na ideia de que só será verdade aquilo que puder ser sentido pelo uso dos seus 5 sentidos. No entanto, nem sempre isso funciona, porque o que você sente sobre algo nem sempre vem da sua experiência pelos 5 sentidos. Por exemplo, você pode estar apaixonado, mas qual dos seus 5 sentidos você usa para detectar os seus sentimentos? Obviamente, essa teoria é usada para eliminar qualquer coisa que possa ser experimentada fisicamente, o que efetivamente separa a esfera espiritual e, portanto, Deus da verdade. Verdade é aquilo que pode ser provado pela razão. Esta é exatamente a máxima dessa teoria. Verdade é somente aquilo que pode ser provado. Todavia, vivemos em meio a muitas coisas que não podem ser provadas. Usando o exemplo do parágrafo anterior como provar um sentimento como um amor. Podemos demonstrar os efeitos do amor, mas seria possível provar absoluta e cientificamente que o amor existe? Verdade é a totalidade das ideias. Essa teoria diz que a verdade é encontrada na combinação de todas as ideias. Portanto, quando o assunto é Deus, você chegará à verdade analisando todos os conceitos referentes a ele, combinando-os até formar uma grande ideia, com o efeito de que nenhuma ideia é errada. O principal problema dessa teoria é que ela é contraditória, porque afirma que tudo é verdade, enquanto diz que todas as outras teorias são falsas. Verdade é o que eu sinto. Não é de se surpreender que essa teoria seja chamada teoria emotiva da verdade. Dr. Crift observa que essa teoria é mantida por muitos adolescentes e alguns filósofos. Sentir algo pode, de fato, levar à verdade objetiva, mas identificar toda a verdade com as sensações é um absurdo, uma vez que muitas sensações são falsas. Estando ciente disso ou não, muitos de nós escorregam em alguma dessas teorias sobre a verdade de vez em quando. Quando tomamos uma decisão simples, nos deixamos levar pela emoção, como comprar um carro ou viajar. As consequências são insignificantes. O problema é que quando dependemos desses meios alternativos para determinar a verdade para as decisões realmente importantes na vida, como a maneira em que vemos a realidade suprema, incluindo a nossa visão de Deus, como dissemos, você pode até brincar a respeito da verdade, quando o assunto é o seu chiclete favorito, mas quando o assunto é Deus, você precisa ter mais do que acredita que seja realmente a verdade, pois aquilo em que acredita afeta as decisões que toma. E, sobretudo, aquilo que acredita irá afetar os seus relacionamentos, especialmente o seu relacionamento com Deus. C.S. Lewis faz essa brilhante observação: se a verdade é objetiva, se vivemos em um mundo em que não criamos e não podemos mudar simplesmente com o pensamento, se o mundo não é somente um sonho da nossa cabeça, então a crença mais destrutiva que poderíamos ter, a negação deste fato principal, é como fechar os olhos enquanto dirigimos ou ignorar alegremente as advertências do médico. Quando vistas em sua totalidade, as teorias alternativas sobre a verdade que acabamos de falar podem ser classificadas abaixo da categoria da verdade, subjetiva ou relativa. Isto é mais do que uma tendência na forma de pensar das pessoas. Em seu livro Relativism, Fit Family, Planet in the Mid-Air, Francis Beckwith e Greg Koch refere-se a essa visão sobre a verdade como uma silenciosa, porém desesperada resolução do pensamento, a morte da verdade. Eles consideram essa visão como mais do que uma tendência que nós temos a retroceder em nossas opiniões e preferências. Essencialmente, a verdade subjetiva é um ataque à ideia de qualquer coisa em particular que possa ser conhecida ao certo. A alternativa para a verdade subjetiva é, evidentemente, a verdade objetiva. Uma visão cada vez menos popular em nossa cultura. Porque é assim, acreditamos que essa impopularidade está relacionada a ideias equivocadas. Sem pensar muito, pessoas declaram que a verdade objetiva é insensível, impessoal e opressiva. Essas críticas baseiam-se na noção de que a verdade é por si só uma emoção ou uma atitude. Mas isso simplesmente não é verdade. Em sua essência, a verdade é simplesmente como e o que sabemos. Além disso, a verdade objetiva não é necessariamente conhecida por todos ou acreditada por todos. Mesmo se todos acreditarem em uma mentira continuará sendo uma mentira. E há certos momentos em que simplesmente aceitar a visão majoritária a respeito da verdade pode não ser só incorreto, mas nocivo também. Por exemplo, Houve alguns momentos da história, e ainda acontece em algumas partes do mundo, que a maioria das pessoas acreditava que as mulheres eram inferiores e não eram tão inteligentes ou valorizadas quanto os homens. A verdade objetiva não quer dizer provada publicamente. Uma verdade objetiva pode ser conhecida em segredo, como um tesouro enterrado. Uma verdade objetiva pode também ser conhecida sem ser comprovada. Por exemplo, você pode saber quem ama alguém, mas não consegue provar isso cientificamente. Sabe que algo é verdadeiro, é uma coisa, e comprovar isso é outra. A visão bíblica sobre a verdade. Em sua busca por Deus, você irá se deparar com algumas objeções à verdade, como apresentadas na Bíblia. Precisamos tratar disso antes de continuarmos, porque, mais do que meramente um sumário sobre a verdade objetiva, a Bíblia nos dá uma visão sobre a verdade que é consistente com a realidade. Seja ou não essa verdade acreditada ou conhecida por todos, é importante entender que a Bíblia não oferece uma única visão sobre a verdade. Em vez disso, a Bíblia assume a visão que o senso comum tem da verdade. E é essa visão que todos nós usamos em nosso dia a dia. Quando chegar à terceira sinalização, você irá aprender mais a respeito da Bíblia e será apresentado algumas razões pelas quais você pode se fundamentar na Bíblia como uma fonte confiável e verdadeira. Mas, para o propósito dessa discussão, queremos compartilhar com você algumas coisas que a Bíblia diz sobre a verdade. Somos gratos a Douglas Gurtuis, em seu livro True Decay, por algumas valiosas ideias. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a verdade é vista como algo enraizado na realidade e no fato. O termo em hebraico mais traduzido como verdade é emet, uma palavra que transmite a ideia de conformidade com o fato. Essa palavra também pode representar aquilo que está em conformidade com a realidade, em contraste com qualquer coisa que seja errônea ou enganosa. O conceito hebraico de verdade está também relacionado a qualquer coisa que seja autêntica, confiável ou simplesmente correta, assim como o juízo verdadeiro. Zacarias 7:9. No Novo Testamento, a palavra grega para verdade é aletheia, que significa conformidade com o fato. E muitas vezes, usado por João, o biógrafo de Jesus, para expressar veracidade e genuinidade, e constatar e contrastar o que é falso. Normalmente, quando descreve a verdade ou expressada ou demonstrada em Jesus, João 7:28, 8:16, na verdade, cada membro da tríade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está associado à verdade. Deus é habitualmente identificado com a verdade. Salmos 31:5. Jesus Cristo afirmou ser a verdade quando estava com os seus discípulos na noite anterior à sua execução. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade. Especializa-se na orientação dos seguidores de Jesus em toda a verdade. João 16, 13. Roger Nicolay nos dá um resumo preciso de que tudo isso significa quando escreve a visão bíblica a respeito da verdade. Emet, aletheia, é como uma corda com vários fios interligados. Ela envolve realidade, fidelidade e integridade. Além disso, essa verdade é conhecível e não é apenas uma questão de fé cega ou de sentimentos subjetivos. A verdade a respeito de Deus, o qual se revelou fiel e verdadeiro, é algo que você pode conhecer e confiar. Veremos mais sobre isso na segunda sinalização. O professor de filosofia Douglas Gurtuis lista pelo menos seis qualidades da verdade bíblica que vale a pena observar ou embarcar em sua busca por Deus. A verdade é revelada por Deus. Isso é muito importante. Para aqueles que pensam que a verdade surgiu do nada ou originou-se da mente humana, Grotius nos lembra que a verdade surge da revelação de um Deus pessoal e moral, que se faz conhecido. O apóstolo Paulo escreve que, embora os homens naturalmente detenham a verdade em injustiça, eles conhecem a verdade instintivamente, uma vez que o que Deus pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Romanos 1, 18 e 19. A verdade objetiva existe e é conhecível. Isso significa que a verdade não depende de nossas crenças ou sentimentos objetivos, nem é independente da essência e da revelação de Deus. A verdade é pessoal porque provém de um Deus pessoal. A verdade cristã é absoluta por natureza. Antes que você se ofenda com a palavra absoluta, vamos analisar o que a verdade absoluta significa no contexto do cristianismo. Primeiramente, essa palavra não significa que os cristãos têm perfeito conhecimento de Deus, e muito menos que eles são infalíveis quanto ao entendimento de sua fé. Você precisa tomar cuidado com qualquer pessoa que afirme compreender perfeitamente a vida cristã ou, pior, ser uma autoridade em Deus. Em segundo lugar, acreditar que existe uma verdade absoluta não significa que você precisa ser capaz de prová-la absolutamente. Por exemplo, ninguém é capaz de provar absolutamente que Deus existe, embora a existência de Deus seja uma verdade absoluta. Quarto, a verdade é universal. Dr. Grotius está certo. Ser universal é aplicar em qualquer lugar, envolver-se em tudo e não excluir nada. Outra maneira de olharmos para a universalidade da verdade é que ela não está vinculada ou restrita a nenhuma forma a não ser poder ser contornada pelas condições da cultura. Quinto, a verdade sobre Deus é eterna, cativante e memorável, não momentânea e superficial. Isso é maravilhoso. Se você é como a maioria das pessoas, você anseia por fazer parte de algo, um movimento, uma causa ou até mesmo uma ideia que seja maior do que você mesmo. Bom, nada é maior do que Deus, e agora está é a melhor parte. Quando você entra em sintonia com esse doador da verdade viva, com a dinâmica verdade que ele proporciona, será o processo mais significativo e satisfatório de sua vida, pois você fará parte do que Grotius chama de o drama eterno. É isso que acontece quando você inicia um relacionamento com Deus. A verdade é um fim e não um meio para qualquer outro. A verdade a respeito de Deus é importante e vital para a sua vida. Não porque é verdade para você, mas porque é verdade. Ponto final. Mesmo se você não existisse, mesmo se nada mais existisse e houvesse apenas Deus, ele existiria e seria a verdade e a fonte da verdade. Deus não existe porque ele se inventou. Deus existe porque ele foi e sempre será o mesmo. Vale para a verdade. Verdade e liberdade. Uma das maneiras mais rápidas de determinar a visão de uma pessoa a respeito da verdade é pedir que ela defina a liberdade. Normalmente a pessoa irá responder: liberdade significa poder fazer o que tem vontade sem qualquer restrição, ou algo parecido. Em outras palavras, liberdade é ter máxima autonomia sem ser controlado por outros. O grande filósofo Immanuel Kant disse que a característica que define o homem moderno é a confiança que ele tem em seu próprio raciocínio, em oposição a alguma autoridade externa ou tradição. De acordo com essa definição, a liberdade é compreendida inteiramente como liberdade de algo. Há certamente algo a dizer sobre ser livre da opressão ou das regras tiranas. Aqueles que viveram sobre comunismo sabiam da severa realidade das ditaduras, mas em que toda essa liberdade acarreta, ironicamente, a restrição do nosso tempo e dos nossos talentos, que nos levam à genuína liberdade. Se uma pessoa quer se tornar uma grande flautista. Ela precisa praticar por horas a fio. Ela precisa limitar-se para ser livre e tocar flauta. Escolher tocar flauta restringe outras coisas que ela possa querer fazer. Se você tem uma aptidão natural, leva-se tempo e prática para desenvolver esse potencial. Em outras palavras, você não pode tocar flauta livremente, sem limitações. Isso significa as restrições, na verdade, o liberta. Isso não significa que todos nós temos as mesmas aptidões. Alguns são mais aptos para esportes e outros para música ou outra coisa. Para alguém com poucas habilidades físicas, passar horas treinando basquete poderá ser muito restritivo do que libertador. In The Reason for God, Timothy Keller capta muito bem esse ponto. Disciplinas e restrições nos libertam apenas quando se encaixa com a realidade de nossa natureza e de nossas capacidades. Um peixe, pelo fato de absorver oxigênio da água em vez do ar, somente é livre se estiver restrito e limitado à água. Se o colocarmos na grama, sua liberdade de se mover-se e até de viver não estará sendo aprimorada, mas destrutiva. O peixe morre se não respeitarmos a realidade de sua natureza. Submeter-se à realidade, então, é o primeiro passo para encontrar a liberdade. É por isso que a verdade é tão importante. Somos livres para acreditar no que quisermos, mas não somos livres para mudar a realidade. O tolo bate a cabeça contra a realidade, enquanto o sábio a abraça. É por isso que Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. É por isso que a doutrina da criação é tão amargamente contrariada. Se Deus nos criou, a realidade é intencional. Assim como há um propósito para a caneta, para o carro ou para um prédio, existe um propósito para os seres humanos. E se estamos livres para encontrarmos esse propósito e vivemos de acordo com ele, existe um propósito para o trabalho, família, casamento, sexo e tudo mais na criação. Podemos escolher a opção de negar esses propósitos, mas tal escolha tem um preço. Ela traz a escravidão, não a liberdade. A pessoa que é verdadeiramente livre entende a verdade e tem a capacidade de vivê-la. Mas, se não existe nenhum Deus, os humanos decidem sobre as suas próprias verdades. Não há nenhum propósito para o mundo e podemos fazer aquilo que tivermos vontade. Se Deus realmente existe como uma evidência extrema e os nossos corações nos dizem, só poderemos ser livres vivendo de acordo com os seus planos. Essa parece ser a questão e sempre vem à tona. Seria Deus a autoridade ou seríamos nós? Alguns de nossos amigos céticos preferem ser chamados de pensadores livres, mas, ironicamente, eles são os que têm menos liberdade. Eles rejeitam a própria fonte da sua capacidade de raciocinar. Então, quem é livre da verdade? São aqueles que abraçam as restrições certas, têm a capacidade de viver de acordo com elas. São aqueles que abraçam a verdade. Conhecer a verdade, ser a verdade e viver a verdade. Enquanto continua a sua busca por Deus, deve estar se perguntando: quem sou eu para julgar o que é verdade e o que não é? Mais do que isso, você deve estar pensando se é correto julgar as outras pessoas pelo seu modo de ser a verdade. Principalmente quando o assunto é moralidade, essencialmente, você está pensando sobre a autoridade moral, que toca o cerne de muitos dos problemas que a nossa cultura está enfrentando. Em The Unreckable Truth, um livro que eu, Sean, escrevi com meu pai, Josh McDowell, nós respondemos à pergunta sobre a autoridade da verdade e da moral. Afirmamos que a verdade moral não é baseada em preferências subjetivas, mas em uma realidade objetiva, que é enraizada em Deus. A base para tudo o que chamamos de moral e justo brota da verdade, que reside no caráter do Deus eterno, que está fora de nós, acima de nós e entre nós. Saber no que acreditamos a respeito de Deus forma as nossas convicções, e saber por que acreditamos nessas coisas desenvolve nossa fé. Em outras palavras, aquilo que você acredita determina as escolhas que faz. Saber simplesmente o que e por que você acredita já é um grande ponto de partida, mas não é em si uma estrutura adequada para construir a sua vida. De acordo com Josh e Sean, a sua fé precisa tornar-se o centro do seu ser. Acreditar e apoiar a fé cristã significa ser uma representação viva da verdade. Em outras palavras, não basta conhecer a verdade, é preciso também ser a verdade. Finalmente, quando se trata da verdade sobre a verdade, a forma de agregar isso à sua vida é vivendo a verdade. A verdade a respeito de Deus deverá tornar-se parte de você, de tal maneira que fluirá literalmente na sua vida. A Bíblia nos diz: "E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguremos nossos corações." 1 João 3:19. A sua busca por Deus está apenas começando, mas você já tem muita coisa para refletir em termos de verdade e o que isso significa na sua vida. Quando chegamos à segunda sinalização, iremos nos aprofundar na pessoa e no caráter de Deus, onde toda a verdade reside. Mas primeiro, teremos de lidar com outra história do mundo que está competindo pela sua atenção. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Aqui finalizamos o nosso segundo capítulo. Amém? Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.